chegar, o noivo vai chegar. O noivo vai chegar, o noivo vai chegar. O noivo vai chegar, o noivo vai chegar.